retorno 922. Aciona a identificação, desça para o nível de voo 080, prevista espera na posição Mari. Azul 9131, mantenha a proa 060 após duna e reporta visual com campo. 060 após duna e vai reportar visual, Azul 9131. Prossiga. Confirme. Gol no 922, informo pistão no zero fechada, previsto abertura da pista 11116, é o número 3 para aproximação após a abertura da pista. O azul pode descer até 2000? Azul 9131, autorizado, 2000 pés, informo tráfego 12 horas 8 milhas, é um helicóptero, mantendo 500 pés. Irá cruzar com o senhor. 3-1, descendo até 2-1. Nós vamos utilizando a terceira 1500, tá visual no setor. Azul 9131, regra de voo modificada 1105, desce para 1500 pés, atenta ao tráfego do helicóptero e reporta visual com a 17. Sim, vai reportar visual com a 17, azul 9131. Prossiga. No site, a regra de voo modificada 1105, desse mantém a 1500 pés, ajuste no 021. Reduza para 200 nós. Redução 200, 5217. Sou Salvador, bom dia, o senhor 3179. 3179, prossiga. Autorização de nível 320 para Guarulhos. 3179, bate 4. Quebec Serra, bom dia, prossiga. Terra. Confirma o setor do voo local. A visual, azul 9131. Azul 9131, chama a torre Salvador 11895. 1895, grato. Prisão 79 autorizado Guarulhos, via peso 16 até Bravo, até o Zulu, após conforme rota, envio de voo 340. Decola da pista 10, com a primeira curva direita na saída da El, Leda após direto bridge. Acena transponder 5515, controle da PR 120, décima 8. Iota na posição pelo. Prisão 79, 5515 é o transponder. Prisão 79, protegimento corretivo para posicionamento. Guarda na escuta. Tantri 304, descendente to flight level 050, make hold the over point. Trip 5217, reporta visual com a pista 17. Reportará visual com a pista 17, 5217. Gol no 922, desce para o nível de voo 060, inicia a pista na posição Mares. Gente, confirma o seu OV. Tira que vai ser. Espera acionamento e táxi de minha torre, 51-98, pessoal 95, pelo Quebec Serra. OTAN 3663 atinge 4000, iniciando órbita em, sobre pelo. Sim. Tipo, apenas número de comando. Número de comando meu. Piada, agora de cópia. Alô, bom dia, azul 9131, livrou na Lima. Azul 9131, polícia táxi em frente. Azul 9131, parte 1, gate 2. 31, gate 2, 9131. Azul 9131, confirmando, é o gate 02 do parte 1. Gente, é o gate 02 do parte 1. Romeu, tá tanto, tá Romeu, autorizado no de São Paulo, o nome é o Pés, roda pistão no 7, a primeira curva à direita no corredor a chefe. A cena transponde 01 no 7, controle a PR 1, 20 décima 8. O trip 521 no 7 está mantendo 1.500 pés visual com o aeroporto e também com a pista 1 no 7 de Salvador. Trip 5217, completa a aproximação visual, chama a Torre Salvador 11895. 71895, muito obrigado pela coordenação. O November Oscar Romeu confirme, ele pontou de Brecha ou Morro de São Paulo? Porque a notificação que a gente tem aqui para 11 Zulu é Morro de São Paulo. Gol no 922, permanece em órbita na posição Mari. É. Romeu, estava no táxi, torre no noite, decimal 95. Para o Itapuã, reporta para a descida. Gente, papapá, Mike Eco Delta, reporta para descida. Para de Salvador, Xanene 312, informação 90. O Xanene 6312, aciona a identificação, desça para o nível de voo 070, previsto espera na posição Mari. A pista 10 se encontra fechada e é o número 4 para aproximação. Gente, a previsão reduzir para tentar evitar a espera, o Xanene 312. Redução a critério, Oceana 6312. Gente, qual o nível autorizado? Oceana 6312, desça para o nível de voo 070. 070, 6312. Azul 4299, prefeito. Eu sim, a gente veio estar adiantado o nosso horário aqui. A senhora teria, por gentileza, a saída prevista para Campinas? Bom, de pequeno porte, não recebo no radar. No 3663, abandone órbita, voa Duna, está presente. Duna, está presente, o 3663. Então, 3663, desce para 2.000 pés. 2.000 pés, o 3663. Então, 3304, abandone órbita, mantenha a chegada bom, desça para 3.000 pés, QNH 1021. Uno 922, livra espera, vou curva direita na proa 340. Papapá, Mike Eco Delta, desça para 500 pés. Papá, Mike Eco Delta, o tráfego anteriormente informado é um Bravo November 2, papá, tá mantendo 1.000 pés. 1.000 pés, Delta. 3663, autorizado LS X-Ray da pista 1-0, reporta estabilizado. Reportaremos estabilizado, 3663. P5217, secretário de frente, remota 1-4-7-1. Atuno, remota 1-4. Estabilizou, TRAN 3663. TRAN 3663, completa aproximação, chama a torre 1-1-895. 1895, 3663. TRAN 3304, desce para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Gol 1922 para o localizador, curva direita para o A045, reporte estabilizado, 10 para 3 mil pés, QNH 1021. Gol Prossiga. Está confirmando, será necessário órbita? Oceana 6312, desconsidere órbita, desça para o nível de voo 050. Desconsidere órbita então, para o nível 050, Oceana 6312. Alguma velocidade recomendada por 6312? Oceana 6312, 230 nós, inicialmente. 309 a 309. Controle, o Magnus Delta para 10 pico azul. Mike Eco Delta, chama a Torre Salvador 1-1-895. Chamará 1-1-895, Mike Eco. Controle Salvador, muito bom dia. 758-26, adicione identificação 1-6-0 com a ótica. 758-26, aciona a identificação, desce para o nível de voo 060, reduza para 250 nós, chegada a malha. 060, reduzindo 250 nós, chegada a malha, 758-26. Gol 1922, voa Duna, para o localizador, desce para 2 mil pés, autorizado ILS. ILS 3304. TAN 3304, complete LS final. Contact Salvador Tower 118 small 95. 1-1-895, TAN 3304. Momo, corte bonito. Momo, Oceana 6312, desce para 3000 pés, QNH 1021. 3000 pés, 1021, 6312. Solo Salvador, vou adiantar 3663, tranquilo. 3663, prefeito ataque via Alfa, Índia, posição 03. Alfa, Índia, posição 03, tá 3663. Corrigindo Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliette, posição 03. Gol 1922, completa aproximação, chama a torre 11895. Oceané 6312, desce para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, livre X-Ray, Oceané 6312. Prossiga. 32223, copia. Gente, papá, papá, Mike Gillette Romeu, mantenha o litoral sul, reporta através do parque de situação. Mantenha o litoral sul, reportará através do parque de situação, Mike Gillette Romeu. Controle, é o papá, papá, novembro, Oscar Romeu. Papá, papá, novembro, Oscar Romeu. Mantenha-se em condições visuais, do no meu pé, correção 500 pés, corredor Axé, reporta no farol da barra. Ah, farão toca remitido em Serra Delta, Julieta Hotel, de Ponta Aldebrecht, em frente ao mercado extra, a Paraná. 5531. Salvador Brown, good morning. Sunset 304, vacated runway, taxi Alpha. Sunset 304, cleared taxi via Alpha and Juliet. Gate, vamos. Roger. Santa Cruz via Alpha and Juliet to gate 11, turn 3304. Vixe. Alfa Romeo, aqui vai tornar. Webjet 5826, desce para 3.000 pés, que é legal na 021. 3.000 com 1.021, se depois da net. Autorizado Brasília, voo 320, saída Momo, código NITS, recola da pista no zero com a primeira curva esquerda. A cena responde 553000. Controle aéreo no 201. Afirmo, 553000. 320, autorizado para Brasília, nosso contato é o Momo. O zero decola, curva esquerda posta. 3.000 transforma, 1.208. O controle curva, né? 625, 3.000, correto? Sanitária push, acionamento. Maxilete Romeo, está no através do parque, que situação? Maxilete Romeo, chama a Torre Salvador, 1.895. 1.895, Mike vai chamar. Papapá, November Oscar Romeo, tem condições de voar direto do Sierra November Juliet Delta, tá presente? Gente, tá com a excelente. 1.931, pra 1.330. 1.931, tá pronto pra copa? Pronto, tá bem. 1.913.030 Recife, via Peru Whisky 58. Eu vou 370, recola da pista 1.0. A primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Caju. A cena transponde 5533 e controle a Perino 20 décima outra. 370 para Recife, Peru 58, decola 1.0, curva à esquerda, Puca, transição Caju. 33 transponde, 1.208, controle o Nazan. 1.913, ano protegimento correto, chame para puxa e acionamento. Amarelo, 1.913. Alô. Alfa Tango Tango, para chegar a Taxi Lima, Pátio 1. Reporte antes de gritar o Pátio 03. Então confirmando, agora até o parte 3. Voo 1922, o Tigre Taxi de Alfa, reporte antes do Juliano.